Aleluia! O Senhor ama ser louvado. Aleluia! Aleluia. Levante esse aleluia de todo o seu coração ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Reinará. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Irmos ao hospital, que o bebezinho deles estava morrendo. Os médicos disseram que não iam fazer mais nada, encerraram os tratamentos. Uma criança que vem de uma longa enfermidade. E a família pediu para eu ir lá, para nós orarmos, para como família se despedir e entregar a criança para o Senhor. E eu fui lá e orei por aquele bebezinho. E os pais mesmo disseram: pastor, nós vamos ficar aqui os últimos minutos, últimas horas. E os médicos e todo o hospital tirou todas as outras crianças, eram mais duas num quarto. Um dos melhores, ou o melhor hospital para crianças de Porto Alegre. Deixaram a família sozinha no quarto, para poderem ter uma morte com seu bebê, entre eles só. Sabe o que, que Deus fez? A criança não morreu. Não morreu, estava lá, nós vimos para respirar. Teve hora que ela deu uma paradinha na respiração e eu olhei para minha esposa e disse: eu acho que morreu, né? Parece que morreu. E continuou só uma respiraçãozinha bem curtinha, de vez em quando parava, e os médicos: você vai morrer. E nós fomos lá, entregamos a criança para o Senhor, entregamos como se fosse morrer, também eu pensava. Mas Deus pegou e mudou aquele quadro todo. E médicos erraram. E eu fiz uma oração de entrega da criança para o Senhor. Mas o Senhor decidiu não ouvir a minha oração. Amém? Amém. Ele é Deus. Não são os médicos, não são pastores. E Deus é Deus. Amém? E está lá a criança. Aleluia! Aleluia! Glória! Força! Aleluia! É o Senhor que reina! É o Senhor que reina! Reinará! Glória, glória, glória, glória, glória! Senhor, glória a teu nome, soberano Senhor. Ninguém sabe mais do que o Senhor,

nem vou chamar de casamentos, por relacionamentos, por 5 relacionamentos. Estava no 6º. Essa mulher estava numa busca de felicidade, numa busca de encontrar algo que preenchesse a vida dela. E ela estava indo a buscar água, mas essa mulher jamais teria se convertido se não encontrasse algo melhor do que maridos. Uma pergunta para as mulheres que estão aqui, ou quem sabe todas, as bem casadas, que têm um marido excelente, um marido maravilhoso. Existe alguém melhor que o seu marido? Existe. Aos homens que estão felizes no casamento, existe alguém melhor que a sua esposa? Existe. Essa mulher, ela estava à busca, ela tinha esta sede por algo melhor do que homens. Uma mulher, sim, problemática, devia já ter destruído algumas famílias, quem sabe até 5 famílias, quem sabe até 6, porque estava no 6º relacionamento. Essa mulher só deixou os relacionamentos ilícitos porque encontrou algo melhor do que, até melhor do que casamento. E você sabe que o casamento é, humanamente falando, entre homem e mulher, a melhor e maior bênção que Deus deu para um homem e mulher. Mas ainda tem algo melhor. É isso que nós estamos vendo aqui nas Escrituras. Essa mulher, ela se encontra com Jesus. E eu não quero tanto exaltar nem a deficiência, nem depois a virtude dela. Mas eu quero exaltar Jesus, porque não era normal um homem falar com uma mulher. E muito menos normal, muito menos, quase impossível, um judeu falar com um samaritano. Samaritano, até ela puxou uma conversa religiosa ali, e ela disse, nossos pais adoravam no Monte Gerizim. Era onde os samaritanos adoravam. Jesus e os judeus adoravam em Jerusalém. Essa mulher tentou se preencher a vida com maridos. Tentou preencher a vida com religiosidade. Ela ia adorar. Não sei quantas vezes ao ano ou quantas vezes ao mês. Não é dito aqui na Escritura. Mas ela ia adorar no monte em que a família dela adorava. Ou os parentes e o povo dela adorava. Ela ia lá. Mas aqui dentro ainda faltava algo. O tema da nossa mensagem hoje é melhor do que. Melhor do que. Melhor do que 5 maridos. Melhor do que religiosidade. Melhor do que uma adoração a um Deus que ela não conhecia. Porque Jesus disse aqui na palavra, não sei se vocês perceberam, irmãos, vamos ali no verso. Aqui. Uma das palavras que Jesus diz que eles adoravam o que não conheciam. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Era algo mecânico. Você talvez já foi um tempo de algum tipo de igreja em que você estava lá, nem sabia por quê. Entenderam o que eu falei, irmãos? Todo mundo entendeu? Você estava lá adorando certos objetos de madeira, estatuetas, ou pinturas, ou coisas do tipo. Nem sabia por quê. Estava lá, de repente, cantando algumas, nem vou chamar hinos, vou chamar canções. Cantando algumas canções, que nem sabia por quê. Estava lá, recitando um folhetinho, que nem sabia por quê. Estava lá, comendo hóstia. E nem sabia por quê. Estava lá bebendo vinho, o cálice, e nem sabia por quê. Isso é uma adoração na ignorância. Você sabia? Quando tu não tem ciência, Quando tu não conhece o Deus ao qual está servindo, é algo feito na ignorância. E essa mulher fazia uma adoração na ignorância. E Jesus aí estende uma palavra a mais. Jesus chega a dizer que não vai se adorar a Deus lá e nem lá. Nem no lugar certo que é o monte lá em Jerusalém. Vai chegar um tempo, disse o Senhor, e já chegou, disse o Senhor, que a adoração verdadeira que o Pai quer é uma adoração espiritual. Tu vai adorar de verdade, não é de ignorância, ou não é uma adoração de mentira, é uma adoração de verdade, em que o teu espírito, o teu íntimo, participa ativamente daquilo ali. Essa mulher não sabia o que Jesus estava falando. E pensava ela que a essa altura, Jesus estava falando de água lá do poço. E de repente Jesus disse para ela, se tu beberes da água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. E ela já pensou que era água, H2O. Então, Senhor, faz alguma coisa porque eu nunca mais preciso vir ao poço. E Jesus deve ter dito a ela, não é isso que eu estou falando. Eu acho, e só estou dizendo acho, bem a palavra que eu quero usar é essa mesmo. Que o Senhor falou mais coisas para ela que não estão registradas na Escritura. Ao longo dessa conversa, eu acho que Jesus falou mais coisas. Quem é a água viva no Novo Testamento? Quem é? Quem é a água que quando tu experimenta, tu não precisa ter mais sede, nem fome de mais nada desse mundo? Falando de coisas espirituais, quem é? Não é o Espírito Santo? Com certeza, o Senhor falou para essa mulher, eu tenho algo para te dar, que homem nenhum pode dar, que religião nenhuma pode dar. Eu tenho algo que preenche o teu interior, que tu não precisa ficar mais correndo para lá e para cá. Eu tenho o Espírito Santo. E essa mulher, ela acatou tudo isso. Ela percebeu no meio daquela conversa com o Senhor que valia a pena mudar de vida, porque ela estava encontrando algo melhor do que? Melhor do que maridos, melhor do que a fé ignorante que ela tinha, melhor do que a religiosidade fria, melhor do que outros relacionamentos ilícitos. E ela percebeu no meio daquela conversa que aquele homem não era um homem normal, não era um homem só natural, que valia a pena largar todos os outros homens por aquele homem. Aquele homem que era o Filho de Deus estava ali falando com ela. E vocês viram que a Bíblia diz que ela deixou lá a botija vazia ainda e foi para a cidade. E quem é que ela procurou na cidade? Vocês viram o que a Bíblia diz? Contou aos homens. Ela era aqui com os homens. Ela era amiga dos homens. Muito amiga. Sim, ela foi lá e disse para aqueles homens que também queriam preencher o vazio deles com mulheres. Foi lá e disse para eles, pessoal, encontrei um homem que me dá mais do que afeto, que me dá mais que sexo, que me dá mais algo que eu nunca experimentei na minha vida. Eu comecei a experimentar algo de Deus. Talvez ela não sabia nem explicar, mas ela tinha começado a experimentar o Espírito Santo na vida dela. Ela tinha começado, largou tudo. Se quando recebe uma notícia boa, digamos que você, mulher, homem, estão ali num sábado de manhã, arrumando a casa, dando uma geral, e de repente vem um telefonema e diz, um telefonema verdadeiro, tá? Você acaba de ser sorteado, ganhou tal coisa, mas um negócio muito grande assim, você acaba de ganhar 5 milhões, você ia continuar fazendo a sua faxina na casa, tranquila, natural, hoje ia, já ia dar uns glória a Deus, e você já ia ligar para os amigos. Não liga demais, que vai juntar amigo demais, você vai ver também. Mas já ia ligar, ô pessoal, pelo menos alguns você vai ligar. Ou tinha um dinheiro lá, ou um trabalho que você ansiava muito, e de repente vem isso e é dito a ti. Você vibra, você não consegue ficar quieto. Eu contei aqui quinta-feira à noite. Uma pessoa ligou para nós na quinta ao meio-dia, eu contei aqui. E a irmã estava com câncer nos dois seios. Primeiro num, estava fazendo ainda mais investigação, nem era tratamento. E na investigação perceberam que tinha mais um nódulo no outro seio também. E essa irmã vinha falando com a Tânia, disse, não, nós vamos ficar em oração, vamos ficar. E aí estava marcando a cirurgia, e na última hora o médico pede mais um exame. E o resultado do último exame não tinha nada. E aí, irmãos, essa mulher pega o telefone, quando chega do médico, pega o telefone, a primeira pessoa para quem liga para nós. E nós estávamos almoçando. E ela foi atender o telefone e nós, eu e os filhos, começamos a bater os talheres nos pratos. Glória a Deus! Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Afinal, alguém foi curado dos dois seios. Pode bater até quebrar os pratos. Aquele dia eu tenho certeza que se um filho quebrasse prato, nem eu nem ela ficaríamos bravos. Pode quebrar, porque tem um motivo muito grande de alegria. Entenderam, irmãos? Quando tu ganha algo assim, uma notícia, tu até esquece. Às vezes quando a gente fica chateado com alguma coisa e está quase na hora do almoço, ou na hora do almoço, ou na hora da janta, o que, que você diz? Perdi a fome. Perde mesmo, né? Veio uma notícia ruim demais. Pois veio uma notícia boa, não vou dizer demais, mas muito boa. Nós perdemos a fome também, a alegria. A alegria era mais que fome. Às vezes a tristeza é mais que fome. Mas nesse caso, que coisa mais linda receber uma ligação assim. Essa mulher deixou a botija vazia. Afinal, o que ela foi fazer lá? Buscar água. Esqueceu de levar água para casa. Se alguém chegasse, onde é que está a água? Que água? Nada. Eu encontrei algo melhor que água. Eu agora encontrei o Filho de Deus. Eu comecei a experimentar as coisas do Espírito de Deus na minha vida. Não tem nada melhor neste mundo. Eu conheço muitos de vocês. Conheço aqui, ó, muitos de vocês. Eu estou olhando no rosto. Lá em cima conheço muitos de vocês. Sei que muitos de vocês levam uma vida boa. Boa em casa, com família, com esposa, com esposo, com filhos. Tem um trabalho tranquilo que não precisa te dar muito estresse. Mas eu sei que nem esposa, nem esposo, nem filhos, nem trabalho, nenhum bom automóvel, nada, nada, nada pode substituir a água da vida, o Espírito de Deus. Nada. E essa mulher descobriu essa verdade. Essa mulher se rendeu. Só se deixa algo quando se conhece ou quando se recebe algo melhor. Vou dizer de novo, aí um dia um irmão me emprestou um carro. Era só lata, como eu falei quinta-feira aqui. Que é ele que disse que era só lata, né? Então eu vou usar as palavras dele. E era um carro que não precisava fazer mudança com a mão, marcha com a mão. Interessante, eu nunca tinha dirigido um carro daquele tipo. Mas foi, olha, em segundos eu já era piloto daquele negócio. As coisas boas a gente aprende logo, viu? Viu? Para subir de nível é rápido. Aí depois que eu tinha feito a viagem, entreguei o automóvel e fui dirigir o que eu sempre dirijo, que vocês conhecem. Não vou dizer o nome do carro, porque agora está saindo na internet para o mundo inteiro. O Jair ouve lá na Noruega, né, Jair? E é um carrinho ótimo. É mesmo, é bom. Mas ele é um cabritinho, ele vai pulando, né? E quando eu peguei de novo o meu cabritinho, sabe que é difícil desaprendeu o que é bom. De cara fiz barbeiragem. Não, achei que não precisava pisar na embreagem do meu e precisava. Achei que aquele negócio aqui, que coisa bem ruim aquilo aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. É ou não é? Coisa boa, a gente aprende logo. Essa mulher aqui da escritura, gente, ela logo aprendeu o que era bom. E ela, a grande coisa, logo foi contar para os outros. Logo foi dizer aos outros a sua descoberta, a sua experiência. E ela queria repartir e foi lá na cidadezinha e contou para todo mundo. Só se deixa algo quando se tem algo melhor. E nunca se deixa algo se nós não temos a certeza que é para melhor. Nós não gostamos de deixar algo se não é a certeza que eu vou melhorar. Se você mora numa casa simples e de repente você tem a graça de construir uma casa boa, bem melhor, com conforto, vai ser fácil sair da casinha velha? Ou vai ser difícil? Claro que vai ser fácil, ninguém vai dizer que vai ser difícil, né? Vai ser fácil, afinal, estou deixando uma casinha bem simples por uma casa média, boa. Agora o contrário. Sair, você tem uma casa bem confortável, uma casa boa que você construiu ao longo da sua vida, e de repente tem um problema financeiro e tem que ir para uma casinha bem simples. Isso é mais difícil. Isso é mais difícil. Mas o que que o Senhor está propondo? Você sai de um relacionamento ruim com tudo e vai para um relacionamento com Ele. Isso é fácil. É bom, você está indo para melhor. Essa mulher vai e conta tudo. Agora, ela tem toda essa experiência. E a primeira pessoa, pelo menos para os samaritanos, que Jesus disse quem ele mesmo era. Para uma mulher que todos nós íamos enquadrá-la, uma pessoa problemática, talvez até prostituta. E o Senhor Jesus se revela para essa mulher problemática. Por isso que eu disse na abertura dessa palavra, ninguém está fora dos planos de Deus. Ah, Deus não tem plano comigo, eu sou muito errado, eu sou muito tímido, eu sou muito isso, muito aquilo. Não diga isso. Deus tem planos contigo. Eu não sou estudado, Deus tem planos contigo. Ou alguns de nós, talvez, eu tenho muito estudo, Deus tem planos contigo. Essa mulher estava fora de qualquer plano dos religiosos daquele tempo. Mas não esteve fora dos planos do Senhor Jesus. E ela conseguiu tudo. Por um ato, ela precisou deixar o tipo de vida que levava. Ela precisou deixar a religiosidade que levava. Ela precisou deixar a fé que ela levava. Vocês lembram que eu preguei aqui quinta? Quando nós deixamos, quando nós abrimos a mão, quando nós damos, Deus nos dá. Deus nos dá. Moisés teve que deixar uma vida estável, tranquila, de cuidador de ovelhas do seu sogro. Moisés estava, se fosse hoje, mais ou menos se preparando para a aposentadoria. E bem tranquilo. E Deus chamou ele. Pedro e João tinham uma empresa de pesca. E Jesus chamou e eles tiveram que deixar. Paulo era um grande pensador, intelectual e autoridade entre os judeus. E quando Deus chamou ele, ele deixou tudo. Quando Jesus se apresenta e se revela para essa mulher, ela deixa tudo que tinha até então. valores internos. Valores, no caso dela, para ela, ela valorizava a troca de relacionamentos e a fé dos pais. Vamos dizer, a tradição dos pais. Ela valorizava. Teve que deixar isso fora. Nós vamos vendo muitos outros casos na Escritura Sagrada de pessoas que deixaram. Zaqueu deixou o tipo ilícito de vida que levava. Era um homem que lograva os outros. Agora, teve um homem na Bíblia que não deixou. Mesmo quando esteve diante de Jesus, não largou nada. Foi o jovem rico. A Bíblia diz que ele não deixou. Quando Jesus disse, deixa para trás tal e tal e tal coisa, ele não deixou. Perceba, você veio aqui hoje, eu só quero te dizer para todos que já estão no Evangelho, já são crentes em Jesus, e para quem não é ainda, é a mesma verdade. Coloque o Senhor e o relacionamento com o Senhor em primeiro lugar da tua vida. Coloque. Tenha fé para isso. Tenha coragem para isso. E você vai ver tudo o que o Senhor é capaz de fazer em ti. E através de ti para os outros. O Senhor vai fazer. Sabe que o Senhor é muito, muito estranho. A primeira mulher que ele escolhe de um povo complicado é uma pessoa bem complicada. Que ninguém escolheria para dar o Espírito Santo para ela. Mas o Senhor escolheu. O Senhor escolhe entre os discípulos dele, os apóstolos. Ele escolhe um indivíduo que era coletor de impostos. Cobrador de impostos que ninguém gostava. Porque eles cobravam indevidamente a mais. Mateus. Jesus diz, vem Mateus. O Senhor escolheu um indivíduo chamado Simão Zelote. Era de um partido político radical dos dias de Jesus, esses zelotas, ou zelotes. E o Senhor escolhe um indivíduo de lá e lhe diz, eu tenho para ti, Simão, algo melhor do que política. Esse tempo eu ouvi uma entrevista que eu citei já num culto muito tempo atrás, talvez um meio ano. Eu ouvi um velho político aqui do Rio Grande do Sul dando uma entrevista na televisão que me deu pena dele. Chegando, acho, lá pelos seus 80 anos já, totalmente decepcionado com a sua atividade ou a atividade dos seus colegas políticos. Me deu pena. Um homem que deu a vida pela política. E chega lá no fim, mais ou menos decepcionado com a política. O que ele falou aquela noite? Acho que alguns ouviram isso na época, né? Um e outro ouviram, sabem de quem estou falando. Não coloque a sua vida naquilo que não te realiza plenamente. Primeiro, você deve sim ter a sua profissão, mas você não é a sua profissão. Você não é. Nós temos que separar quem eu sou diante de Deus e o que é a minha atividade nesse mundo. Eu tenho que separar, porque se na minha atividade eu for mal, eu não posso me decepcionar ou arruinar a minha própria vida. Minha vida vale mais do que a minha atividade. Alguns de nós, de repente, teve problemas na sua atividade profissional. Também, muito, se você for muito bem na atividade profissional, cuidado para a tua atividade profissional não te enganar e você apostar todas as suas fichas na profissão. As mesmas coisas, digamos, você tem um relacionamento, de repente você não era cristão e separou. E aí diz, pastor, eu tenho vontade até de me matar. Não faz isso. Separe o seu relacionamento da sua pessoa. É difícil separar? Pode ser, mas separe. A tua vida é mais do que o relacionamento. Nesse caso que eu estou citando, entendam bem. A tua vida é mais que a profissão, a tua vida é mais... A tua vida, tanto no lado positivo, como se tivesse também problemas no lado negativo. Tua vida vale mais. Essa mulher podia ter até feito loucuras na vida. Mas no meio da trajetória de declínio, ela encontra Jesus. E ela experimenta a água da vida. E ela bebeu a água da vida. Você pode olhar aí no capítulo 4 ainda de João, o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que ela anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Muitos daquela cidade creram. Por quê? Porque uma mulher bebeu da água da vida. Era uma mulher problemática? Era. Mas o amor de Jesus alcançou e alcança os problemáticos. E agora ela está deixando de ser problemática, já é missionária. Já está fazendo a obra de Deus. E aí vem Jesus e nos surpreende de novo. Verso 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Irmãos, judeus e samaritanos não conversavam, eram inimigos. Jesus quebrou todos os protocolos. Quebrou as tradições, que eram ali tradições de inimizade. Essa inimizade tinha começado lá pelo ano 700 antes de Cristo. Já tinha, portanto, 730 anos essa inimizade. Era uma inimizade histórica, 7 séculos. Jesus passou por cima da inimizade dos antigos. Eu quero ajudar esse povo e eu quero ajudar esta mulher. E ficou na casa dos samaritanos. Se nem conversavam, imagine ficar na cidade. E pior, imagine ficar na casa, sentar na mesma mesa, deitar numa cama de samaritanos. Todo mundo ia dizer, isso é uma imundícia. Sabe o que Jesus disse? Isso é amor. Essas pessoas precisam beber algo novo. Você lembra que eu preguei aqui outro dia? Domingo passado foi, né? Sobre os cântaros que estavam vazios. Foram cheios de água e transformados em vinho. No capítulo 2 de João, vinho é sinônimo de Espírito Santo. No capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos e diz que aquele homem tinha que nascer de novo, nascer da água e do Espírito, o Senhor Jesus estava dizendo para Nicodemos, no capítulo 3, é o Espírito Santo que precisa tocar a tua vida. No capítulo 4, o que o Senhor está dizendo para a mulher? Você precisa beber a água da vida, você precisa experimentar o Espírito Santo. Vocês estão vendo como é que João está inspirado pelo Espírito Santo escrevendo? Ele está dizendo, vocês precisam do Espírito Santo para terem alegria. Lá no capítulo 2, falava sobre o casamento. Vocês precisam do Espírito Santo para se converterem, capítulo 3. Vocês precisam do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Beber, como essa mulher bebeu água viva e logo foi testemunha. Você quer a ajuda do Espírito? Claro que você quer. Você precisa do Espírito Santo.